Enquanto muitos choram, outros se apavoram mundo afora. Não vou ficar do lado de fora da história, minha senhora. Sua filha foi embora porque quis. Tava meses reclamando do meu rap toda hora. Tu quer me ver infeliz? É só tentar tirar minha concentração do rap. No máximo o que acontece é que eu vou meter o pé e voltar pesadão, escrevendo sou fiel ao rap. O rap é minha mulher, a única que merece o meu sentimento, mas também me aborrece com as merda que rola aqui dentro, mano. Cada estresse que eu não me aguento, pelos próprios MC querendo fama de momento. Mas tá tranque, leva o rap no sangue, deixa eles pra lá, que reclamar não lava as roupas do meu tanque. Trabalho, dinheiro, pensei até em largar o rap, meu parceiro, pra tentar ganhar 1 milhão no funk. Gira, gira, a roda gira, gira, gira. Já tô com ela na mira, doido pra ir lá contar que ela me inspira. Minha cabeça pira, pira, quando ela passa minha trilha, essa pontada gira. Gira, gira, a roda gira, gira, gira. Já tô com ela na cabeça, doido pra ir lá contar que ela me inspira. Minha cabeça pira, pira, quando ela passa minha trilha, essa pontada gira. Estúdios e tracks com horários marginais, fora do padrão desses seres humanos normais ditos. Meio dia acordando, tacheado de vagabundo, tatuado e mal visto. Até quando? Acostumado, acostumei a ser julgado. Eles entendem de aparência, a ponta do meu iceberg é 10%. E o que tá por baixo é minha essência. Sou fiel ao rap, trago sentimento. Não só, mesmo com milhares do meu lado, eu me sinto. Não só, incompreendido nesse mundo em que habito. Não só, mentes tão pequenas que às vezes nem acredito. Sozinho eu sei e vivo que acredito. Levada mais insana do fé, Leoeste louco, Rio de Janeiro, onde a pistola é sua conta bancária. Situação anda precária, tô vendo de Botafogo e faço rap na minha área. Fechado na sinuca, volta e meia para encontrar a rapa, terra dos menor bolado e das mina mais gata. Mas no fundo a solidão tá dominando, vejo vários se afundando e vou seguindo na fé. Não, me importa os seus planos, sua bronca e nem sua mulher, não. Não, o que me importa na real, mano, é o que você é. Mas pro mundo não, foda-se o que tu é. É melhor parecer, é fácil e toma-lhe cifrão. Ela que me amava quando tava tudo bem, foi embora quando a chapa esquentou. Que situação, esmaga coração. Ou você é sagaz ou você morre na função, irmão. Esmaga coração, ou você é sagaz ou você morre na função, irmão. Eu sei e vivo que acredito.